Segue visual, axé, 1-2-3, Alfa Victor Juliet. Santos 3-2, um minuto para a posição Conde, o serviço radar terminado, chame controle Aracaju, 1-2-0, decimal 3. Meu quilo se anima, curva à esquerda para 240, limite ao localizador. Esquerda 240, limite ao localizador, o quilo se anima. Estou a 10, o limpo 03, o desfanador. 209, por gentileza, limpo. 740, livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 12 nós. Livre pouso, pessoal no 0, já pensado no parcial. 12.2, eu não sei de novo, gosto de nominal. Gente, espera aguardar, eu tenho tráfego na sequência, o WebJet. Chame Torre Salvador em 1-8, decimal 6. 18.6.5728, boa tarde. Boa tarde. 03, autorizado táxi para o ponto de espera da 1-0, via Alfa, Juliette. O ponto de espera chamou em 1-8, decimal 6. Autorizado táxi, Alfa, Juliette, ponto de espera 18-6. Confirmando, Olímpio 03, Alfa, Juliette, Índia, tá ok? Estão no 0, 84060. Esquerda 050, azul 4060. 060, aeronave criada de colar e transporte de ferro. Gente, 4060. No solo 00, livre à direita no 219. Livre à direita no 219, 6740. Deslete a guarda pro táxi, por gentileza. Localizador, utilizar. 2406 direita, 070 para interceptar final. ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Direita 070, chama no localizador 4060. De November Alpha Lima, mantenha no 7. Lima, curva esquerda para 140, vai interceptar final ILS, X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. 140, reportará no localizador, pistão. 03, informando que o número 4 para a decolagem. Sete, Olimpo 03. 1-8, decimal 6. Agora 2-6-4-0-6-0, tanto. Tá. 7-7-4-0, mantenha a posição, aguarde tráfego, é só frente livrar. Aguarde o tráfego a nossa frente, objetivo 7-7. Para posto de acionamento no voo, 9-2-7-0-9-7. 9-2-9-5, para o táxi, com 6-3 bolas, 2-40, galeão. Seja 5, confio em pessoas a bordo, apenas. 1-60, confio? 6-3-9-5, autorizado no ponto de espera via Índia Alfa no ponto de espera, chame a torre em 1-8 decimal 6. 6-3-9-5, obrigado. O gol 1-2-0 para o posto de acionamento no portão 7. 9. sala de livre à direita, sala 219, é 3028. Iniciar o pushback. Aguarda. Solicita 7 metros de distância. Solicita pouso com arremetida e pouso final na 117. Certo, você vai prosseguir para pouso, vai fazer o procedimento de arremetida e chamar o controle para prosseguir para final da 17, ok? Reporta marcador externo, por gentileza. Reportará no externo, exato. Azul. Azul 4207 tem livre decolagem da 10, o vento é de 100 graus com 10 nós. Passando externo, 4060. 4060, continua a aproximação, aguardando pista livre. Certo. Serra Lima, na escuta? Na escuta. Tem o transporte de órgãos cidades para sinal da 10? É, não está autorizado o seu toque arremetido. O senhor prossegue para pouso final ou prossegue para 17? Obrigada. Oi, Salvador. Bom dia, Cacete Lima. Bom número 2, bom dia, Vera. Tô ciente, tá? O azul 4207 decolou agora ao 04-119-35 controle. Azul 4060 tem livre pouso na 10, o vento é de 1 ou 20 graus com 11 nós. Realizado pouso, pistão 04060. Serra Lima. É, a intenção é pouso externo e prosseguir para 17, para pouso 17 final. Muito obrigada, Aquilo Serra Lima. Reporta no externo para o cancelamento. Reportará. Direto Leda. Jet 5728, mantém a posição antes da Juliette. Manterá antes da Juliette, vai. 5728. November Alpha, atenta a esteira de turbulência do Embraer, tem livre decolagem da 17. Após decolagem, ingressa na contra ao vento da 10, aguardando para o cruzamento do eixo da 1028. O vento agora é de 1020 graus com 13 nós, índio November Alpha. Tem livre decolagem, após a decolagem manterá contra o vento da 1028. Foi, Cris Serra Lima, para o cancelamento, prosseguir para a 17. Plano modificado agora ao 05, prossegue final da 17, reporte curta final, Cris Serra Lima. Porta lá, Cris Serra Lima. Chanel 6140, Lima, tem pista 10. Lima, tem pista 90, Chanel 6140. Azul 4060, no solo 06, livre à direita no 21, decimal 9. Direita 219, 4060. Fala Salvador, boa tarde, 4060, livrou na sua escuta. Azul 4060, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, fique atento ao elevador objeto também, fazendo espera na Juliette. Ah, sim, nativo, então, perto da, antes da Juliette, atento ao objeto 4060. Para informação, tem o tráfego na contra ao vento da 10, ok? Gente, o Chanel 6140, obrigado. Bom, no 777, aguarde para iniciar o procedimento. Bom, Salvador, tribo 5595, autorização para idade, por favor. Lembra, Alfa? Muito obrigada. Reporta prova de buraquinho. Qual é a buraquinha, Lembra, Alfa? Por gentileza, você vai prosseguir com Proa Norte, reporta este da 1028 livre. Reportará, não lembra? Fly level 50. Olimpo 03, mantém o ponto espere aguarda. Quilo Serra Lima, final 17, baixa travada. Quilo Serra Lima, tem livre pouso na 17, o vento é de 1-0 graus com 12 nós. Lima. Xanem 140, passando o controle. Sente, mantenha a minha escuta quando atingir 2000, controle 119.35. Sente, vai mantendo sua escuta, Xanem 140. Eu atingi 2119.35 hoje. Xanem 140, 2000, controle. Livre 1028, Indy November Alpha. Indy November Alpha, prossegue com Proa Norte, controle 119.35, até a próxima, muito obrigada. Controle 119.35, até o regresso. Bordo, 3:50, alterando Galeão. 270, táxi via Índia Alfa, ponto de espera número 2, chama a torre 18.6, bom voo, bom 270. Índia Alfa, 18.6, bom 270. 4060, pede passagem, Boeing 737, Calgou, após ingresso Juliette, portão 8. Após ingresso Juliette, portão 8, 4060, dando passagem ao voo. Bono 777, coordena a equipe de solo após tráfego da Azul, passar sua retaguarda autorizada, por Chantax. 9, prossegue pátio 5, reporte pista livre. Olimpo 03, ali mantém pista 10. Ali mantém 03. Para o nível 350, na saída Puca. Sobe até o nível 350 na saída Puca, o Xané 6140. Segundo 777. A passagem da Azul vai iniciar o voo no 777. 3191 no portão 612, após Azul passar a retaguarda, Embraer 190 da Azul passar a retaguarda, autorizado, puxa, chama o táxi, então 3191. Tem uma tirofoto azul para o visual, e grato. Vou manter para o 070, o Indy no membrão. Gente, devido à decolagem da 10, esteja atento, está decolando um Airbus 320 agora, o Índia November Alpha. Gente, visual com o mesmo Índia November Alpha. Decolou no zero, chame agora o controle 1935, bom voo. Obrigado. Serra Lima. O Força, o Olimpo 03, só confirmando que o senhor vai fazer uma corrida sobre a 6 e se livrar na Delta? Eu vou levar na Delta, eu vou fazer o copo e se você vai conseguir pra parar. Na Delta dá pra levar. Ok, tá autorizado a corrida com abortiva. Tá autorizado a corrida com abortiva. Meu ponto de espera pronto, 1270. 1270, sente quanto tempo de espera? Gente. Júlio, só aguardando só mais alguns instantes. Palma, meu eco, alfa, ótimo, o atendimento correto, reforço, vamos para o putback. Júlio, livre decolagem, cabeceira no 7, vento no 20 graus, 12 nós. Sim, eu para o controle. 3216, essa é a unidade de identificação dessa via chegada Mari para o nível 050 e o QNH no 014. Olimpo 03, liberando aí na próxima direita, pode prosseguir o táxi via Alfa, Juliette, Pátio, chame no ponto de espera novamente. Permanece na sua escuta. Permanece na minha escuta. 0310, rota conforme decola da 10 com curva à esquerda. É bombo código 5540, transforme 1965, controle total 9911. Total 9911, pois código, desfrute-se. afirmativa, poste código Furti, total 9919. Também tá no corredor forte, tá ok? A 1 no meu pé. 7, o afirmativo, ele tá no corredor forte, é passado mais ou menos umas 3 milhas no corredor forte. Só pra essa informação de trago, logo logo você vai ficar visual com isso, ok? Afirmativo. In your clear ILS X-ray final, runway 10, report status on the localized. Ele prossegue com o ProNorte, aguarde transferência para o controle. Segue passando para o ProNorte, aguardando transferência. Voo 270 para informação de tráfego, temos um PA32, mantendo no meu pé, o corredor forte, não vai interferir com a sua decolagem. Livre decolagem, cabeceira 1-0, vento 1-0 graus, 11 nós. Alto da decolagem 1-0 com o 1-270. Júlio, pode curvar à direita, chame agora o controle em 1935. Olimpo 03, me escuta. Mantenha a posição antes da Juliette, por favor. E meu pé grito índio Juliette. Esteja atento ao Charlie 150 também na Ré Forte. Está no momento 2 horas 5 milhas. O Vitor índio Juliette. 7, mantendo o corredor forte, estou visual com o Carlinho 50, Victor 59. Pode ficar a chamar lá em 108, meio gol no 77. Para o táxi, 231, 978, então fica no 350. Não é pessoas da bosta, por favor, tá 3191. Resumaciona 1-7-2 a bordo, campo 3-1-5-5. Então, 3-1-9-1, na toda passagem da aeronave da Gol, o senhor está autorizado o táxi via PET1, táxi índio, no ponto de espera da pista 1-0, chame torre 1-1-1, decimal 6, 18-1-0, 1-4. Afirmativo, tem, está 3-1-9-1. Para o posto de acionamento na posição 10, 9-7-3-1. Mais à frente, alguma coisa? É 3895, solicite ao centro Recife. Em 126 decimal 0, alterno 128 decimal 8. 320, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Gol 1270. Boa tarde, Gol 1270, contato radar, suba para o nível 360 na saída Arbor. 360 Arbor, Gol 1270. A linha decola, cabeceiro 1-0, vento 1-0 graus, 13-9. A linha decola, 1-0, toda rotatória tenta tráfego no corredor forte, mantendo meu pé, isso, o Papa Alfa 3-2. Controle, quem solicitou foi o Vitor Índio Juliette. Corrigindo, Vitor Índio Juliette, autorizado, esquerda, proda rotatória. só para melhor planejamento aqui da gente na torre, a sua intenção é fazer mais uma abortiva e após ela prosseguir pro pátio ou o quê? Tiano, bônus 777. Gente. Olympus me copiou a mensagem da torre? Afirmativo, apenas para um melhor planejamento aqui da torre, o senhor poderia me confirmar se eu vou fazer mais uma abortiva depois de prosseguir para o pátio ou vai decolar depois? Confirme, por favor. E após a abortiva, prossegue para decolagem. Ok, então o senhor vai fazer mais uma abortiva, depois prossegue para decolagem. Que setor, por favor? Tá ok, ciente. Esse navio não mantém o ponto de espera. Controle Vitor de Juliette, visual com a 17. Vitor de Juliette, M Torre, Salvador em 1, no 8 decimal 6. Torre 18,6, obrigado. Torre Salvador, Papatango Vitor de Juliette, próxima rotatória, visual com a 7. Reporte na rotatória, Juli. Reportará na rotatória, Vitor de Juliette. Voo no 777, decola Zuno 9, chame controle em 1935, bom voo. Boa de copa, o objeto me acerta com. O senhor já está na rotatória? Afirma. Júlio, pode prosseguir na final da 1-0. Para informação, o senhor vai prosseguir só após o tráfego que está na final da 1-0 agora, o MD-8, tá ok? Então me reporte na final de 4 milhas. Gente, o tráfego vai reportar na final de 4 milhas. Salvador Torre, Flying American 9752, establish on localizer. Fly America 9752, procedure approach, report to landing gear down and locked, winds 100 degrees, 11 knots. Landing gear down and lock. Autorizado toque, passageiro 2230. Autorizado toque, obrigado. 3216, desça via para 2000 pés, o Kenegal no 014, autorizado final ILS X-Ray, pistão na 0, reporte estabilizado no localizador. Foi para o 3216. Autorizado ILS, descendo via o 3216, 1-6, 95, confirma o livro que o senhor solicita. 160. Zero, wind. 110 degrees on channel. Clear to land, flying America 9752. 160. 595, autorizado Ilhéu, recebido de voo 160, pista 10, curva à direita, saída Puca. Jamo, Dael, Lê, depois Lê, direto, Ilhéus, controle 119-935. Podia passar só o trajetado, por favor? Vai, estou respondendo, Trip 5595. Ok, então 160, decolada 10, curva à direita, é Dael, Lê, 1935, é o controle de guarda transporte. 595-5444. 5444, obrigado. Chama para acionamento, Drive 5595. Chama. 2230 da presente autorizado, por onde Duna? Direto Duna, intercepto 3230 de Brasil. Vitor Indy Juliette, informarei o eixo livre. mensagem com a sua passada cópia? Objeto mensagem 41, autorizado Guarulhos, número voo 340, via Zulu 21, pista 10, curva direita, saída A, boa transmissão elétrica, controle 119, decimal 35, transporte 5553. Vento, 110 graus, 99. Polo atualizado, 97, 20, 20, 20. Identificação desse avião chegada a Mari, para nível 050, QNH 10014. 9752, cleared, approved to taxi to taxiway Alpha, report the before taxiway Juliet. American Line 752 report before taxiway Juliet. Before, I'll report before Juliet. Flying American Line 752. Nolo Azul 4033, boa tarde. Salvador Otá 3216, a 1 milha para o externo, baixado travado. 3216, prossiga para a próxima, sua marinha pista livre. 2 a menos. O Olimpo 03, autorizado corrida com abortiva. E se possível, senhor, não demore, por favor, que eu já estou com tráfego na final, tá ok? É, para agilizar o seu lado nosso aqui. Informe e libera na pista. Júlio 91, decolou aos 25, chame controle 1935, bom voo. 1935, grato, até mais tarde. Júlio, solo aos 25, pode prosseguir o táxi até a OPSA, na parte 4. Helicóptero Robson 44, sobrevoando a BR-324. Estratégia correto, reforço para o pushback. Muito boa tarde, aguarde um minutinho para a decolagem, mantenha o ponto de espera, 9731. Voo no 777, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 8, decimal 6. Decimal 1, alterno 133, decimal 25. 25, alternativo? 13325, gol no 777. 253, 325, Mike Juliette, Romeu, controle. 3. Olimpo 03, chame agora o solo 1219, por favor. 1219. Dan 3216, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus, 10 nós. Livre pouso, pista 10, Dan 3216. 3, autorizado, ingressa na Alfa, Juliette. Reposta no ponto de espera do São Modelo.